5014, essa é a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste é no 015. 050, via Mari, 5048, obrigado. Uma 3-2, controle. Uma 3-2, 4-7, milhas sul de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100 ao ingressar na terminal Ilhéus, chame mesmo na sequência 1201. Papatango Eco Delta Fox, serviço radar encerrado, 25 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível 025, não há prazo de reportar no setor, tem frequência livre para autocoordenação. A sua identificação de chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Chegada 060, azul 4441. 4441, chegada a Mari. O informante que o ILS não está operando, estamos com o VOR DMS. Ajuste 5048, desse para 2000 pés, o ajuste 10105. Autorizado o procedimento do RDMS Zulu, reporte da Santa Casa. Seria possível a RNAV, senhores? Chamativo, desça para 2.500 pés, após ITAP, aprovo Serra Vitor 366, reporte passando Serra Vitor 366, autorizado a RNAV. ITAP 366, reportará 366, obrigado. Charme 356, acione identificação, via chegada Mari, desce para o nível de voo 0620, ajuste no 095. 0620, 0095, possibilidade de aguarde para autorização do RNAV, a Charme 356. Charme 4461, desce para o nível de voo 050. 461, descida para o nível de voo 050. 4441. Corrigindo 4441, descida autorizada 050. 050, 4441. Pode voar posição. Serra Vitor 369. 4441, está presente autorizado, Serra Vitor 366. Serra 356, da presente autorizada para o Serra Vitor 366. Serra Vitor 366. 5366, ingressou na final, o 5048 azul. O 5048, complete final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 198.95. 1895, muito obrigado. 944412, para 2510, o ajuste 1095, autorizado final RNAV, reposto quando no 3, sem aviso 366. É 356, desce para o nível de voo 050. 050, minha frente. Salvador, bom dia, o 5048 baixou e travou, tá na final estabilizado visual. Vou na 556, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Azul 5048, avistado, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento na 00 graus e no 29. Teve pouso no 0, 5048 azul. É 3604, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Minha 356 vai ser para 4 mil pés. Ajuste na 095. Minha 6356 deixa para 4 mil pés. Ajuste na 095. 4.1015, acima da 3. Minha 3604 deixa para o nível de voo 050. Na sala 53, libera a direita, chama o SAB 121 decimal 1, corrija 1219. Sala 19, sala 5043. Bola 556, vento no 20 graus, na 39, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem 556. Dia 3895, mantém ponto de espera. Será 3895. Ação 3465. 4441, completo final do Porto Negro Reinado, chamador 1 no 8 do Sumano 5. 3465. Chamador 6356, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 5. Autorizado o final do Porto Negro Reinado, reporte passando o Zé Vitor 366, redução para 2009. 3500, redução para 2009, reportará passando no Serra Vitor 366. Controle Salvador, bom dia, já tem 2 minutos de informação, Vitor 56. 56, decolada 55, chama o controle Salvador 119, décima 8. 198, bom fim de semana. Igualmente. Na 3216, autorizado, tá? Patrulha, bom 556, bom dia. Bom, 556, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o nível 360, até 2000 pés, autorizado a 12 litros. 2000, voaleta, subindo 360, 556. Meia 356, redução de velocidade 1809. 1809, 6356. Então, 3604, negativo, Serra Vitor 369, autorizada a produção, Serra Vitor 366. É, vamos comandar 3216. Chamando, a informação foi para o 3216, solicitação? Afirmativo. Então, 3216, mantém o perfil da chegada, após Mari será autorizada a produção, Serra Vitor 366. Afirmativo, vai ser autorizada a produção, Serra Vitor 3216. Sente a pés de SAP, autorizada a PROA do Serra Vitor 366, então 3290. Chana 6356, passou Serra Vitor 366. Chana 6356, completo final do procedimento arrinado, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 3604, autorizada PROA do Serra Vitor 366. Autorizado o procedimento R-NAV, deixa para 2500 pés, reporte passando Serra Vitor 366. 1962, aciona identificação, via chegada Mário, deixa para o nível de voo 060, ajuste 0015. 3216, desça para o nível de voo 050. 4441, solo 58, direita, via delta, no 21, décima 9. 319, obrigado. 6356, pouso autorizado, sistema 0, 190 graus, 129. Pouso autorizado, chané 6356. São 32 no meio, confirma sua velocidade de cada. Reduzindo 150 nós, 3206. 32 no meio, redução de velocidade 2309. 230, tá? 3206. O 962, confirma sua velocidade indicada. 270, o 962. O 962, redução de velocidade 2509. 150, o 962. A 3895, ele mantém, capturo na zero. Mantém na zero, 3895. O 1556, achando o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1260. 251, 1260, 56, bom dia. Bom dia. M356, sala 01, libera direita, via Fox, 219. Direita, Fox, 219, 6356. Também está pronto, seguindo o gol. Fez uma meia dúzia para 4 mil pés, ajuste na 0 na 5. Ele 15, 4 mil, 3, 2, 6. Na 9, 6, 2, redução de velocidade 2, 3, 0, 9. 2, 3, 0, gol, 9, 6, 2. Portanto, 3, 2, 1, no meio, pode ser 4 mil direto, livre da redução 5 mil e 6. Afirmativo, cancelada as restrições, já esteja em etapa, então 3, 2, 1, no meio. Obrigado, 4 mil direto, 3, 2, 1, no meio. Portanto, 3, 6, 0, 4, passou 3, 6, 6. São 3604, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. 118. 95. Salvador 3895, muito boa tarde. O meu bom dia. São 3895, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, saída da EL após 2000 pés, autorizado Leda. 2000 Leda, 3895. São 321 no meia, desça para 2500 pés, o ajuste no 015, autorizado o final RNAVE, reporte quando passando o Serra Vitor 366. 2500, autorizado a RNAVE no meia, reporta passando 366, dá 3216. Como 962, desça para o nível de 0050. 0050, mono 962. Usando a pista livre, o ajuste no 015. É, daqui para o precedente, dá 30. 3604. US Hotel Chile, Spoke again, flying Alpha Golf November Lincoln. This is your flight to 4,000 feet, KNH1015, South Horizon. Lona 790, decolada 05, chama o controle 199298. São 3604, estado, pouso autorizado, vento 110 graus, não 2 mais. 04, pouso aeroporto. Iapuca 370, 1790. Chinama 330, acione identificação, autorizado chegada a Mari, voo na proa de ITAP, descendo para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1015. ITAP, chegada a Mari, descendo 050. Uma 962, vista para 2.000 pés, o ajuste no 015, autorizado o VRDME do da pista 10, reporte passando casa. Solicito o RNAV, se possível, desse 2.000, 962, possibilidade para o 366. Uma 962, vista para 2.500 pés, autorizado o procedimento RNAV, vou na proa do Serra Vitor 366, reporte passando o Serra Vitor 366. 2500 proa do 366, irá reportar o 366, foi no 962. Mantenha 3745. Ali, mantenha 3745. Uma 962, redução de velocidade 2009. 2009, 962. Controle 3216, passando Serra Vitor 366, estabilizando. 3216, completo final do procedimento RNAV, chama a torre na frequência 18.95. 2295, obrigado, bom trabalho, Felipe. 3216. Obrigada. A 3604, sala 08, libera a direita via Fox, 121, decimal 9. Direita Fox, 129, boa. A 3745, decolagem autorizada, vento na 20 graus e na 09. Autorizada decolagem, a 3745. Quarte coordenação, tá 3895. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 32116, Serra V372, visual, tem checado na sua escolha. Bom dia, TAM 32116, já avistado, pouso autorizado, no 30 graus, 10 nós. Viva o pouso, na 10, TAM 32116. TAM 3745, decolada 10, tem o controle Salvador 199, decimal 8. 19. Salvadoro 3745, boa. Papagoa, Salta Kilos, Fly, Best Position. Gol 1790, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna? Secundário 12545. 12545, montanha de semana. Então, 3745, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 até 2000 pés, autorizada para o Leda. Ativo 2000 Leda, 360, vai subir, obrigado. ...95, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 1260. 251-260, 395. Vou no 962, complete chamada para o segmento da RNAV, chame a torre na frequência 98 do sinal 95. Vou no 962, RNAV, pista 10. Gente, vou no 962, continue para o segmento, aguardando a pista livre do ajuste 1015. E agora? Gente, autorizada a proa do Serra Victor 366 ou Oceaner 6330. 366, obrigado. Olá, boa noite. 330, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a RNAV, reporte passando o Serra Victor 366. Comarendo o CNN estabilizado, descendo 2500 com 20. Eu acho que até o Kilo Fly, pelo position. Certo, vou 962? 120 graus, 099. Papa Papa, Vitor, Vitor, Vitor, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1095. Zona 962, na sala Zona Meia, libera a direita via Fox, na 2129. Fox, 29. Chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 1260. 1260, boa. Linha 330, pode voar direto pro 372, com referência. Achará linha 330 negativo, mantenha a produção a Vitor 366, repartição do 366. Papa Papa Vitor, Vitor Charlie, redução de velocidade 2309. Negativo, Vitor, Vitor, Vitor, redução de velocidade 2309. 2309, Vitor. Oscar, Hotel Kilo, descent 2015, NH 1015, clear final VORC Delta Mike Echo Zulu of runway 10 report passing target position. Thank you, 2006, runway 1015 is clear. VORC Zulu runway 10 reports to the right. That's for Delta. Chamé 6330, complete final do procedimento terminado e chame a torre na frequência 18, decimal 95. 895, bom. Bom dia, Chamé 6330, está estabilizado. Sim, de chamamento 330, continua a aproximação, aguardando a autorização de curso. Aguarda. Sul Salvador, voo 1864, ponto 0 da 10, está pronto. Sim, de mantém. Avistou a 2430, já está autorizado 120 Grosso na 09. Papatango, Eco, Delta, Fox. Eco, Delta, Fox. Tango, Eco, Delta, Fox, acende o código 0144. Confirme o tipo de equipamento que vocês abordam. Gente, mantenha-se em condições visuais no meu pés via corredores, reporte através de Vera Cruz. Tango Eco Delta Fox, autorizado a subir para 3.500 pés, reporte passando através de Vera Cruz. Papá, Vitor, retração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 360, seu limite é a radial 280 de Salvador. Esquerda 360, limite radial 280 de Salvador, Vitor. Vitor Vitor, desce para 4.000 pés, o ajuste na 095. 4.000, comitinhos, eu tenho projeto. Papapá, Vitor, Vitor Vitor, confirme sua velocidade indicada. 240. Vitor Vitor Vitor, redução de velocidade 2009. 204, projeto. Tatapá, Vitor, Vitor, Vitor, 2-3 milhas oeste de Salvador, reação uma navegação com proa da posição Pava, descendo para 2 mil pés, livre o final do procedimento VR, Delta, Mike Echo, Viúda, Pistão 1-0. Oeste, proa de Pava, descendo para 2 mil pés, Vitor, Vitor. Salvador, Tatapá, Oscar, até o Kilo, com o final procedure, contact the tower em 118.95. Salvador Tower, captando um Tapatango Oscar até o Kilo. Voo 964, decolagem autorizada, vento no 20 graus e no 0 mais. Feliz decolagem, isso com vento, voo 864. Salvador, bom dia, Azul 41, 44. Tapatango Oscar, até o Kilo, continue a approach, expect the vacate the runway. Continue a approach, approach the Kilo, we have a runway site to request VFR, right base leg and change runway 17. Short plane transfer at 26, 20 left, report your final. Runway 17. Clear runway 17, turn right, flag, you report final runway 17. Azul 41-44, autorizado aliar e manter. Bom dia, autorizado aliar e manter, azul 41-44, fica o lugar. Salvador Tower, could you confirm your interface, Oscar Hotel Kilo? 120 degrees, 10 knots. Thank you, Oscar Hotel Kilo. Comet 64, decolado 27, 99, decimal 8. 98, gol no 864. Boa tarde, gol no 864, nossa escuta. Voo 864, contato radar na decolagem, assuba para o nível de voo 350, via saída PUCA. Via saída PUCA, só para o 350, voo 864. Azul 4144, decolagem autorizada, vento no 20 graus, na 0 lá. Sente livre, tem livre decolagem, azul 4144. Acho que eu tô aqui, o Kilo. Clear to land, runway 17, wind is 120 degrees, 10 knots, I have in sight. Clear to land, runway 17, I'll cut out Kilo. Papapá, Vitor, Vitor, Vitor, completo final do procedimento VR, Delta, Mike, Echo, Zulu, Xana, torre na frequência 198, decimal 95. 1895, triplo Vitor, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Vitor, Vitor, Vitor, visual capista, solicita aproximação visual para 17. Gente, reporta para cancelamento do plano, o vento 120 graus, 109, ajuste no 05. Se está visual, eu proponho cancelamento, triplo Vitor. Ok, cancelar 230 e ciclo para esquerda, para uma base para a direita da 97, reporta no final, tem que checar. tentará na final da 1-7-888. Azul 4144, decolado às 3-0, chame o controle Salvador 119, decimal 8. 198 agora com controle Salvador, Azul 4144. Salvador, Oxenem 6213, ponto espera no décimo ponto de vantagem. Oxenem 6213, autorizado a alinhar e manter. Acho que até o quilo underground at 3-0, confirm the April. Eu confio da sua casa. Preciso da left. Sou de Aracaju. Por 864, eu gosto de coordenação com o centro. Vai. Como 864, só mantenha a torcida saída devido à aeronave, posição de 10 horas, 19 milhas em descida. Mantenha perfil ou 1864. O Eco Delta Fox desça para 1.500 pés via corredores, reporte em Paris. Reporte na Paris, o Delta Fox. Autorizado, rotatório Eco Delta Fox desça para 1.500 pés, ajuste no 095. Rotatória, para 1.500, Delta Fox. São 3804, a sua identificação via chegada a Mari, desça para o nível de voo 050 e ajuste no 095. Afirmativa, aguarde a autorização do Renato, então 3804. Plano 864, da presença autorizada por de Maceió, chama o centro Recife na frequência 12685, alternada 2545. Voa direto Maceió, chama 2085, alterando 2545, gol no 864. A esposa vai prosseguir para qual lugar? A hora está. Ok, sim. Chename a 213, decolado 233, 120, decimal, corrijo 99, decimal 8. 198, 6213, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Oxenem 62, passando 1700. Oxenem 62, 13, contato o radar na decolagem, suba via saída da Delta, nível 360. Dael 360, a gente está passando 2000 pés, pode valer, né? Autorizado, Lido, Oxenem 62, 13. Certo, Lido, 62, 13. Autorizada por aqui. Do Serra Vitor 366. Pronto, Serra Vitor 366, tem que fazer Vitor Nacional 34, backtrack atualizado ao estacionar frequência livre. Na 6213, da restrita ao nível de voo 340. 340 restrito, 6213.